Senhoras e senhores, no pandeiro, Guiné! Vem, Japona, vem, Japona, vem, Japona, vem, mulher! Ei! O Imagina Samba perde muito a linha pra vocês. Quem tá solteiro dá um grito! Para o delírio das meninas, eles, Sininha e Príncipe! Todo teu jeito de ser, tô sentindo em você uma brisa diferente. Passo o dia sem te ver, já bate o maior deprê. Nunca senti nada assim como outra. Dominou meu coração, bandido. Chego comandando a coisa toda é que você tem malícia, você tem pegada. Mesmo sendo assim, marido e mal criada. Eu gosto de você, temos tudo a ver. Pego muito a linha pra você. Esse teu olhar de quem não vale nada. Desperto tesão, eu juro, eu não consigo me encontrar. Eu gosto de você, temos tudo a ver. Pego muito a linha pra você. Teu jeito de ser, sentindo em você uma brisa diferente. Eu passo o dia sem te ver, já bati maior deprê. Nunca senti nada assim como outra. Domino meu coração, bandido. Chego comandando a porra toda. Amor, toda. Você tem malícia, você tem pegada. Mesmo sendo assim, marrendo em volta. Eu gosto de você, temos tudo a ver. Perco muito a linha pra você. Esse teu olhar de quem não vale, não vale, não vale. Desperto tesão, eu juro, não consigo me controlar. Eu gosto de você, temos tudo a ver. Perco muito a linha pra você. Até você tem malícia, você tem pegada. Mesmo sendo assim, marrento e mal criada. Eu gosto de você, temos tudo a ver. Perco muito a linha pra você. Esse seu olhar de quem não vale nada. Desperto tesão, eu juro, eu não consigo me controlar. De você, temos tudo a ver. Pego muita linha pra você. Curto teu jeito de ser, sentindo em você uma brisa diferente. Xirim, Príncipe! Tamo junto! Meus irmãos!